Vamos lá, viola. Segura o bode, nego mole. Foi aqui no penal. Aqui fazia o coco. Aí o papai pegava os abumbos, vinha pra ir pra frente, pegava a baqueta e fazia. Aí o pessoal, o coco vai começar, era o sinal. Mas antigamente era dentro de uma sala e uma roda. Não tinha esse negócio mulher, homem, mulher, né? Tudo podia ser dois homens juntos, duas mulheres juntas, tudo ali. Então depois que a gente formava a roda, todo mundo no círculo, assim, na sala, numa sala, é todo mundo aqui. Aí todo mundo ali, ó. É coco assim, um pezinho pra frente, outro, bota um assim, vai o outro, vai pra cá. Agora tem gente que já faz, mas na hora o ritmo do coco é que pede pra gente saltar o corpo e já fazer a coreografia diferente. Essa, o certo é esse. Aí uma sai da roda e entra no meio. E faz aquela história, vai cumprimentando, aí vem na de junto, cumprimenta, roda, então a gente já volta, aquela pessoa já entra, já vai tirando outra. Agora não, agora nos palcos ninguém faz mais roda, ninguém faz mais nada, mas o ritmo é esse. É pra animar, pra ir dali, já surge namorado, já surge as coisas, a pessoa já tá conquistando aquela pessoa aí. É uma paquera. Tem a umbingada também, né? Tem a umbingada também, né? Que agora o pessoal quase não dá, mas tem a umbingada que a pessoa vai junto a pessoa e encosta barriga com barriga e volta. A umbingada que Sabino mandou dar. Sabino não pode vir, mandou-me em seu lugar. Por isso é que eu estou aqui, venho lhe representar. Sabino diz que a umbingada não tem preconceito algum. Quem não tem preconceito, mas não é com maldade, é só a umbingada. Pois quem não tiver mulher, a umbingada da mulher de qualquer um. Os escravos descascando coco nas senzalas das fazendas. E começaram a pegar um ritmo. E como eles lamentavam muito que apanhavam, ficavam nos canaviais trabalhando, quando vinham para. Saíam dos cafezais, dos canaviais, os feitores machucando ele. Então eles chegavam no canto, eles começavam. Quando tinha festa na casa grande, os senhores lá, com as senhoras lá na casa grande, dançavam com as senhazinhas, as senhoras, e ele lá na senzala batucava. E o coco descascando o coco, aí surgiu aquela pancada. Antigamente era zabumba, por isso que quando eu tô cantando naquele coco, eu digo zabumba, ganzá e pandeiro, eu boto no terreiro para o povo dançar. Eu tenho orgulho de nascer nesta cidade, em sambista de primeira e coquista de verdade. Porque é zabumba, ganzá e pandeiro. O instrumento mesmo, de antigo, que meu pai tinha em casa, era um zabumba feito do tronco da macaíba. E um ganzá. Depois foi aparecendo pandeiro, mas antes não tinha pandeiro, porque eu me lembro que eu era pequena e só era o zabumba e o ganzá. Aí depois foi a pessoa foi chegando. Quando chegava aquele cidadão com uma toalha aqui no pescoço, assim, aquelas camisas da regata, assim, com o pandeiro na mão, pedindo licença para entrar e já entrava batendo pandeiro, aí o pessoal foi se acostumando. Então, isso aqui é uma alfaia. Que é uma faia. E tem desse tamanho, tem mais curto. Quem é que é o zabumba? O zabumba ele é menos. Esse aqui é a alfaia que é comprida. Mas o zabumba ele é menorzinho. Ele tem mais ou menos com aro, com os dois aros, ele tem mais ou menos dois palmos da minha mão. E antigamente o coco não era levado ao público fora de época. É que carnaval hoje tem carnaval fora de época, mas antigamente o carnaval só começava no sábado de carnaval e acabava na quarta-feira de cinza. Ninguém falava mais em carnaval. A criança que pegasse um pouco de confete, uma serpentina que sobrou do carnaval, apanhava e castigo, ia para a igreja rezar. E era aquela história que não podia, porque era pecado. Hoje em dia não, o carnaval é antes de passar. Então o coco não existia, o coco não podia ser feito fora de época. O coco era feito na maio, junho e julho. É, pronto, ali ia acabar. Se fizesse um pouco fora de época, a polícia vinha e mandava acabar. Não. Era. E tinha casa que acabava no pau, empurrando e prendendo os abumba, levando pra lá, pra delegacia. E papai tava doente e jogou no bicho e tirou uma milhar. Boa. Aí foi fazer um coco. E não era a época do coco. E tava rolando o coco, a polícia chegou. Pra acabar. Aí mãe disse assim, Joaquim, a polícia. Eu disse, dona da casa do Joaquim? Que vinha o chefe, né, o comandando. Era o cabo, era um cabo da polícia. Aí disse, chefe. Então a mãe dele disse, Joaquim? Aí disse, tô. Ah, Joaquim, o delegado mandou acabar. Mandaram acabar, e descobriram que aqui tinha um coco, mandou acabar, mas eu vou resolver isso. Continuo, eu vou lá falar com ele. Aí desceram, foi lá na delegacia, disseram, olha, um cara bom, assim, assim, que tava doente, e sem dinheiro, foi um coco, o pobre só pode se divertir nas posses dele. Aí, digo, aposto que ele continue, mas não passa da meia-noite, não, para não incomodar os vizinhos. Aí, papai fazia aqui, mas para fazer esse coco aqui, ele tinha que ir na delegacia, pedir uma ordem. Mas, graças a Deus, ele fez muitos cocos aqui nessa casa. Lá em cima ele fez, aqui ele fez. Deixou de fazer porque ficou velho, mas nunca aconteceu nada, nada. Briga, nem marido vem tirar a mulher. Que às vezes tem, né? Tem mulher que vai pra lá e vem, e o marido não quer, vai, vem tirar filho. Eu comecei dele porque era do meu pai, mas eu não vou me botar nessa história do tempo do meu pai. Gosto desde o tempo de criança, mas oficializei agora, depois de adulto, já bem velhinha. Primeira vez que eu subi no palco foi no dia 20 de novembro, há 6 anos atrás. Foi lá na Rua da Moeda, que eu fui cantar, abri um show para ler de Itamaracá. Eu tava com o pessoal de Itamaracá, mas foi sem futuro, foi porque eu digo, sabe, não, eu não quero mais não. Aí fiquei em casa, fazendo tapioca ali na esquina, lavando roupa dos outros pra sobreviver. E daí tem muito isso, o coco é bonito, agora a gente tem que inovar, tem que inventar. Se o coco é antigo, a gente tem que botar uma coisinha nele, porque já ficou muito quieto, muito parado. Por isso que eu boto um sambinha na história do ter esse tira-onda, já que é para poder ficar outras coisas diferentes, não ficar aquela mesmice. E é coco original, é coco mesmo da terra, da raiz mesmo. E agora só que eu não deixo barato não, eu invento. Eu num palco eu invento uma história e eles são poderosos, porque eu invento, quando eu jogo para eles, eles já estão respondendo. Não ficam gaguejando, procurando o que vai. Eu dou o primeiro grito, quando eu digo, eles já estão. Às vezes a gente nem sai, eles fazem tudo.